393 Norte, táxi com 72 pessoas a bordo, alternando Guarulhos, 350 de autonomia. Aprovado, Índia e Alfa, teu ponto de espera no 0, no ponto de espera Torre, 1 no 8, décimo meio, ajustado no 0, no 3, 3, 1, 9, 3, com Hulk. Entra, autorizado Índia Alfa, no ponto de espera, chama Torre, 108, meio, alcançando 3, 1, 9, 3, com o serviço. Boa, 33, depois da retaguarda, tá livre no 8, chama o táxi. 3, 1, 4, 4, após estar sua companhia cruzar a retaguarda, tá livre no 3, chama o táxi. Entra, passado, braço tá autorizado, tá 3, 1, 9, 4, 4. 5489 no pátio 3, está livre para o estacionamento, sem táxi. 5489, acertado, boa, está amarelo. Eu sou o Salvador, a Fábio Giliotti, para o turbamento. Matão Golfo, Vitor Juliette, mantenha-se com ações visuais, corredor forte. Ciente, Juliette. Tem a VBA autorizada ingressar na 107 para o pátio 4. Escuta. Vou tentar ver o que é que meu poder pode fazer. Não é muita coisa não, mas vou tentar aqui. Só um minuto. Nada. Solicitou infra aero, ok? O Gol no 333. Valeu, obrigado. Alfa Vitor Juliette, chama o controle 1119-35. Vitor Juliette, na escuta. Gol na 394, chama Recife 1251, alterna 1133-25. 251-3325. Obrigado, boa tarde. Acionado 02, quais são? 0174 e o controle da PR 119 decimal 35. Entendi, Alvim Belfa, não escuta teu corte. Qual é o B? 02, chame a torre 1 no 8, decimal 6, para o acionamento de taxicolagem, o Mike é quilo ajustado no 0, no 3, bom voo. No 35489, está com 36 a bordo, 3 horas e 40 de autonomia, alternando Salvador para o táxi. Meia Salvador, não compreendi o PB. 3-6. Ok, o Tripe, inicialmente até a saída do pátio 3, sem ingressar no pátio principal, ok? Inicialmente vai seguir com o número 3, devido às aeronaves que já tinham solicitado o acionamento. Tem um tráfego da Gol que vai iniciar o táxi também. Você vai seguir essa aeronave, ok? Sim, autorizado até a saída do pátio 3, aguardando a aeronave da Gol. Após o Gol, segue o mesmo via Índia e Alfa, 18 metros de ponto de espera com a torre, 1.013 no ajuste. Após o voo, segue e ainda em Alfa, 2726. O 133 já iniciou? Acabado, agora já iniciou. Assim, então vou colocar o trip na sua frente, ok? O trip já tá iniciando o táxi. Ok. Ok, trip, pode seguir então como número 2, seguindo a retaguarda depois. Três autorizaram a decolagem, à esquerda do eixo tem um Charlie 150, mantendo o litoral com deslocamento nordeste, sem interferir, ok? Lotando 3, 144 para o táxi, está com 85 a bordo, está alternando João Pessoa, 5,5 de autonomia. Índia Alfa, 18,5 ponto de espera com a torre, o ajuste 1-0, no 3, bom voo. Índia Alfa, com a estrada 18,6, bom dia, seja aí, valeu. Decolou 16, chame controle 1-19-35. 1935, controle agora, 3193, boa tarde. Salvador, boa tarde, 3144. São 3144, autorizado ali, mantém cabeceira 10. Tem matéria na tela, 3144. 0 na saída da Eltan, 3193. Bom, autorizado, bom, 333. Afirmo, tipo, deixa aprovado, chama o táxi. Pio autorizado, dá 70, gestão da pista 17. Autorizado a alinhar e manter cabeceira 10. Fio, reporte a linha de tom, cabeceira 144, decolou 19, chama o controle 1919, só 35. 935, obrigado, boa tarde. Mike Eco Kilo autorizado, decolagem pistão 17, vento 130 graus, aeronave. Tan 31144, contato radar, sobre 370 na saída Pombo Frutti. 370 Pombo Frutti. Faça de novo autorizado decolagem, pistão 10, vento 140 graus, 092. Mundo 61, 4 horas e 12, Galeão, tem ataque aprovado, Índia Alfa, ponto de espera, torre 1, no 8, decimal 6, ajustado no 0, no 3, de bom voo. Alfa, passando 2. Controle o Papa Romeo Mike Kilo. Papa Romeo Mike Kilo, mantenha-se em condições visuais no meu pé, direto na nativa. Kilo. Segundo quadro, prossiga. Sifre 5489, 21, sendo controle 119935. Gente, controle 119935. 30 aprovado, decolando ao 10, com curva pela esquerda, no perfil da Puca, Jamo, Jamo transição Caju. 5524 transponder, controle APL 119 decimal 35. Confirmando, complementando a instrução, ao 230 nível, a transição é Caju, perfil da PUC, Jamo, transição Caju e curva esquerda após decolagem da 10. 4514, qual PB? 0 único, para acionamento táxi, chame inicialmente a torre agora em 18 decimal 6, o ajuste 10 no 3, bom voo. Qual não sei se vocês autorizaram a manter cabeceira 10. 42, melhor terra do mundo, Recife, 2350, só um minuto, copy, prepare a boca. Confirma da torre. Passaria 4514, livre seu máximo, um ponto para táxi. Uma 333 autorizado, decolagem, pistão 10, vento 110 graus, 109. Via rota aí, preço 58. Decolada 10, curva pela direita, correção, curva esquerda, no perfil da PUCA, Jamo, transição Caju, 5551 no código transponder, controle opera em 1 no 9, decimal 35, torre opera em 1 no 8, decimal 6. 4. Prossiga. Poderia voar para onde? Chama cara Recife, 12545 ou 2685 e quaderno começo. 2545, 2685, obrigado. Trans 3154, chegada a mar, desce para nível de voo 050. Salvador, Gol 333, decolado. Gol no 333, contato radar, Sabeu 360, na saída da Dael. 360, no Dael, Gol 333. Approve this startup in the push, gate 11, contact 6315. Rotária 4514, autorizado a ingressar na pista 10, reporte alinhado e ponto, cabeceira 10. O Kilo controle? Salvador Ground, Altimeter 6315, red check, we have 144 on board, alternating Rio Janeiro Galeão, 3 hours and 52 minutes of endurance. Repeat, please, endurance. Yes, people on board, 144, alternating Galeão, and 3 hours and 52 minutes of endurance. 514. Bravo, call tower, frequency 118, decimal 6, and the Canadian 012. 012 in Aquarian 8, and we're taxiing to runway 10 via apron, inkjet alpha, and the Hochford Point contact tower 826, Ocean 8, 315. Good day. Salvador, muito boa tarde, acidente 63, 2-3. Humano 6213, Galeão, 360. Atento. Só um minuto, copy. Na próxima copy. Tenha chegado o SCH, olha só. Galeão aprovado, 360, rota pisolo no zero, decola no zero, com culpa pela direita, no perfil da El. Leda, após Leda, voa bridge, intercepta a aerovista, é conforme. 5555 transponder, e o controle opera em 199.35. Cruzado 360, da El Leda bridge. Defesa Upzulu 1-0. Responder 5555-1935. É o Bispo? É ele? Daiana tá mandando um abraço aqui com a gente. Vou voar, hein? Só confirmando a saída da El Leda, após Leda vou abrir. Da El Leda abrir, obrigado. Gol 1333, chama Recife, 1251, alterna 133, decimal 25. Recife 251, alterna 3325, gol 1333. Aérea 45, 14 autorizado. Decolagem, pista 10, vento 140, grau 099. Tan 3154, desce para 2000 pés, ajuste na 013. 2000, 013. Chamou, foi o Papatango Bravo, que Luiz? Que tá muito ruim a transmissão, muito ruim. Cheio equipamento, só que eu não tô entendendo. É o Bravo que Luiz tá chamando, solo? Ainda está muito ruim a transmissão, porém está um pouco. A intensidade está um pouco melhor, porém a clareza está muito ruim. Sara 4514 decolou 35, chame controle 119.35. Controle 1935, 4514, boa tarde. Somente. Me chama, tá muito ruim mesmo, muito ruim. Controle de Salvador, Força Aérea 4514. Força Aérea 4514, contato radar, sobre o 230 na saída Pucajamaru. 4514. Chamou? Tipo 5489, chama Recife 1251, alterna 133, decimal 25. Gente, o Recife 251, 133, 25. Morro, mil pés, pronto, cópia. Luna 54, está autorizado ILS-XR da pistola 0, reporta estabilizado. Reporta estabilizado na diversa, 54. Pistola 6315, clear to take off runway 10, wind 110 degrees, 0 knots. And clear for takeoff, runway 10, Lieutenant 315, thank you. Aqui o Tango Romeu. Vitor, Índia, Juliette, confirme para o B. E clareza 2. Juliette, mantenha-se em condições visuais, o número 507, aposta para IP. Hey, Charlie Fox, desce para 3 mil pés, ajuste 1012. 3 mil, aqui está 0012. Portão 7 está aprovado, semi-táxi, 6142. Airborne at 38, contact control 119, small 35. 1935, so long, we're going to have 6315. Eu, Oscar Bravo, Valença, confirmando mil pés. Afternoon, we're going to have 6315, passing 1600 for on the Arbor departure. China 6315, radar contact on departure, climb and maintain flight level 360 of what departure LFA. Arbor departure, LFA transition and climbing to flight level 360, China 6315, thank you. Posição, controle 199, decimal 35 e a torre 198, decimal 6. Azul 4116, chegada a mar e